Eugene. Obrigado. O que era a nave que chamou o sol? Guarulhos 983. Informação Mike, posição 4. Autorização Guarulhos. Guarulhos 360 será coordenada a guarda-cópia Gol 1983. Guarda-cópia, tem a prevista a saída? Da Eugene. Ok, obrigado. Aguarde. Controle, Guardião 02, já em Jaguaribe, atenção, retorno a Salvador. Ciente, igual a transferência de comunicações, Guardião 02. Quando foi enviado, aguardando a conferência. Uma torre agora, 118.6, Guardião 02. 118.6, Guardião. Estrela autorizada 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Fox, Fox, Fox, autorizado táxi, eu posso para ingresso na 17, qual que é o B? 02, autorizado táxi, Vitor Fox, Fox, até a ponte federal, 97. Vai ser um contato, nada, 320, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5023. Autorizado, o nível 320 para Porto Seguro, decolando a pista 10, com 1.200 metros a menos, curva direita após a decolagem, efetua a saída da EL, transição de NER, na aerovia Aperuíte 50. Controle de saída 1935 e o transponder 5023. Responda? 5023. Correto, plantão 05, chame pronto, plantão 3602. Chamará pronto, obrigado. Golo 983, copinha? Prossega. Golo 983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5022. Bom, 983 para Guarulhos, nível 360, Apple Whisky 50, decola da pista 10, deslocada em 1.200 metros, na saída da EL de NER, curva na direita. Chama o controle em 1935 e aciona 5022. Bom, 1983, correto, portão 04, chame pronto. Camarada. Sala, objeto 6726, solicita o 330 para Recife, tá no portão 2, ciente da Mike. 330 Recife, será coordenado, portão 2, aguarde cópia, objeto 6726. Aguarde, 6726. Salvador Ground, good morning, Jupiter 5490, remote air number 14, information Mike received, request clearance to Petrolina, 182. 5490180 to Petrolina, send by to clearance to remote 14. Send by 5490. Linha 02, confia em posição. 02 enquadra sobre o parque de exposições, verificou a situação aqui, está verificando. Sim, mantendo a minha escuta permanente, Guardião 02. Escuta permanente, Guardião. 0, Lima. 260 na chegada Mari, desça e mantenha nível 050, aguarde LSX Racing Glide para pista 90 com os primeiros 1.200 metros impraticáveis. 1260 para 050, ciente da 1.200 metros, solicita mais próximo EGNAP. Sente copiado, gol no 260. 41106. Patango, Zulu Delta Oscar. 0210, Zulu Delta Oscar. 983. Webjet 6726, cópia. Pronto, cópia. Webjet 6726, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5026. Tá alterado, menos 1.200 metros. Chama o controle 1935, 5026, transponder 6726. Correto, chame pronto, portão 02, objeto 6726. Vai chamar pronto no 02, objeto 6726. Pronto para a gente ali mantém a 17, o Vitor, Fox, Fox, Fox. Já no ingresso no corredor Interlagos, Zulu, Delta, Oscar, reporte, próxima, abandonando Interlagos para Paris. Está autorizado Interlagos, só reportar no Paris, Zulu da Fábio. Field Control Frequency 119.35, read back. Trip 4490, cleared 180 to Petrolina, 10 displaced 1200 meters. Left turn, moment departure, Albu transition, after then direct to Petrolina. 5027 and departure 1935, 5490. 5490, the read back is correct, coming back to route to push and start remote 14. I call. Poderíamos estar presente em etapa? Pesado direto no número de etapa, após etapa, CAV 366 para o final, Renave, gol no 260. Etapa? 366, reportará no 260. Essa aeronave escuta de Salvador, Salvador opera ainda visual, porém com chuva leve no aeródromo. 2 para o pushback e acionamento. Objeto 672000 autorizado, chame o táxi. Leve o pushback e acionamento, chamada para o táxi, 672000. Autorizado, iniciado a colagem 17, 070 graus com 629. Informo também, estou com, devido ao horário, temos uma quantidade significativa de tráfegos que estão se aproximando, ok? Mantenha-se atento e está autorizado, iniciado a colagem. TR Guardião 02, visual com o Pátio do Gréia. Gente, reporta céu do Pátio do Gréia. Correção, está autorizado o posto de Pátio do Gréia, Guardião 02, reporta o sol do Contorado, vento de 040 graus com 4 nós. Gente, do Amaral do Sol. Salvador Golo 93, passou o ponto zero, taxa delta, para ingresso no zero. Golo 983, autorizado alinhar e decolar pitch no zero, vento de 060 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar no zero, Golo 983. Logo Vitor, Fox, Fox, Fox, Trot. Curve à esquerda, reporta cruzando a vertical da Torre de Salvador. Atende para o tráfego que está decolando na cabeceira deslocada 1-0. Mantenha-se afastado da parte deslocada, cruzando sobre o mesmo. O Vitor, Foxtrot, Foxtrot, decolada 2-2. Vai curvar à esquerda e cruza o campo sobre a torre, o Vitor, Fox, Fox. Cruzando o momento. E o Steinbeck? Tente. Torre Salvador, o ZW em tracionamento. Novo Lima, Lima Sonar, Semitax. Aeronave Salvador, agora pista molhada, porém sem chuva no aeródromo, apenas nas vizinhanças. 1-2-6-0, após etapa, desci para 2.500 para o final RNAV, gol no 2-6-0. Após etapa, 2.500 para o RNAV, reportar a senha, Vitor 366, 1-2-6-0. Coladas 2-4, controle agora em 1-9.35, movou. 1-9.35, um abraço. Controle igual 1-9.83 para o solo da EL. Mike Eco November, desse mantém a nível 050, Mike Eco November. November 050. Gol 1-9.83, contato radar vigilância, fluxo mantém 360. 360, gol 1-9.83. Controle de Salvador, até 3663 com a Mike. Tá 3663, desse mantém nível 060, na chegada ponta, guarde LS X-Ray, pista no zero, com os primeiros 1200 metros impraticáveis, então 3663. Desce pro 060, chegada ponta, ciente da restrição pro X-Ray da 1-0, tá 3663. Pronto para táxi com 149 a bordo, 02, 10 horas e meia de autonomia, Proterna, Salvador. Webjet 6726, autorizado o táxi à direita via Índia Alpha até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 118.62, é bom voo. Índia Alpha, ponto de espera da Delta, quando lá 18.62, Webjet 6726. Solo TAN 3602, posição número 5, pushback, acionamento. Autorizado o chame táxi, TAN 3602. Chamada para o táxi 3602. Descendo agora para 3.000 pés. Afirma. Controle Salvador, muito bom dia, 3296, informação Mike. 396 ao controle. Desça e mantenha o nível 060 na chegada à área, guarde a LS X-Ray, pista no zero, ajuste no 014, os primeiros 1200 metros impraticáveis. Então 3896. 3896, autorizado 060, ajuste no 1 no 014, ciente dos 1200 metros impraticáveis. Controle foi paga a manual, quer que recordemos? Vai ser interessante, né, amigo? Vou manter na minha escuta agora. Porque ele tá pronto pro ingresso aqui. Esse é a Vitor 366, então 3896. Pode estar, Terra 2366, outro nosso meio, obrigado. Uma saída pra Golem, que seria melhor, aí o senhor vai ter que dar conta do 17. Estou mantendo a minha escuta, mantendo a posição e aguardo. Eu vou recorrer lá. Okay. Interlagos, você pode passar no Paripe, Zulu Delta Oscar. Não tem problema, Interlagos vai passar Paripe, Oscar. 3663, é autorizado agora até o nível 080, 080 restrito devido a tráfego na 3663. 080, está 3663. Bravo Vitor Oscar no farol da Barra, atendeu o PEG. Reporte próximo a Itapuã. Papai Unifam, Bravo Vitor Oscar. Até o presente momento, sem resposta, se equipamento transponder. Informará Itapuã. Portaria 2325, limite agora o localizador, ainda mantendo 3000 na prova. 2325, ciente limitado pelo localizador, atinge, mantém 3000 pés. Mantenha, devido a tráfego também nesse setor, mantendo 1500 pés, visual, 2325. 2363, via direita para 225 por 10 milhas. Eu solicito no 983? Está 3663. Está 3663, autorizado desvios. Autorizado, mantendo 80, está 3663. Controle, bom dia, Azul 4106, passando nível 205 para 160, informação Mike. Força aérea 2325, curve agora à esquerda para o 120, reposta no localizador estabilizado, aguarde para continuar a descida. 2325, ciente, mantendo 3000 pés, esquerda 120, reportaremos o localizador. Aeronave chamou controle, prossiga. Azul 4106, passo 200 para 160, informação Mike. Esse mantém nível 070 na chegada à Mari. Aguarde LS X-Ray sem glide, piso 90, ajustado 1014. Ano 70, na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari Azul 4106. Então 3663, desce e mantém agora o nível 070. Desce para o 070, então 3663. Bono 260, passou, Serra Bito 366. Torre 118.6, Demon Pouso, Bono 260. 118.6, Bono 260. Portaria 2325, destino inicialmente até 2500. 2325, ciente, limitado inicialmente para 2500 pés, está estabilizado no curso do localizador. Uno 983, Recife agora na frequência, 1288, câmbio. Recife 988, bom dia. Controle 83296, exceção de desvio à esquerda da chegada, no momento projetado. Prioridade de desvios. 3896. 3896. Autorizado a decolada 17, vento de feito calmo. Conselho 2325, desse mantendo 2000, autorizado LS, conselho 2325. 2325, ciente para 2000 pés, autorizado ILS sem glide. Então 3663, informe quantas milhas irá manter nessa proa de juros. Mais umas 5 milhas, ele tem condição de curvar à esquerda, tá 3663. Ciente, marca com 90, seu vetor, curva agora à direita na proa 230, descendo para 4000, limite a marcação 110 de Simbra. Proa 230, limitado por 1110 de Simbra. Ground 55, 490, approach, holding point via Delta Taxiway. Tem holding point, Taxiway Delta. Foi até, 490. Bono 260, pouso autorizado, 110, vento, muito calmo, informa o tráfego, mantendo a 1 no pé, setor nordeste, não interfere na aproximação. Ciente, baixo para lá, ciente da interdição 2200, Bono 260. 7 Bravo Lima decolado aos 30, controle 19 decimal 35, como voo. 935, muito obrigado. Cadê aquilo livre a pista? Ciente. Bravo Lima. 3663, desse mantenha 060. 060, tá 3663, está cruzando o visual contato para essa baixa aqui. Afirmativo, está descendo agora para 4000 referido aeronave. Juliette Bravo Lima, contato radar vigilância na saída Gole. Claro, Lima. Assim quando possível, o senhor vai aguardar aí a autorização para voar direto e a ascensão nível 180. Bem, subindo restrito ao 040, Leste Bravo Lima. Bravo Lima. Bom dia, mantenha nível 3190, forma o equipamento, autonomia, estrutura a bordo, alterna ativa, estimado de pouso, pode baixar. 196, bom dia, desse mantém agora o nível 070 na chegada à mar. 070 na mar, informa que está mantendo 230 nós. Gente, corrigindo 080, ok? 080-3196. Então 3663, desse mantém agora a altitude de 4000, questão dessa via até 2500 inicialmente na chegada a bordo. Via até 2500 na box, tá 3663. Controle, o TAN 3896 para prosseguir na descida. 3896, desse mantém agora a altitude de 5000. 5000 no 014, 3896. Na rotatória, ok? Mantenha o número pé na rotatória, o Fox, Fox. Gente, Fox, Fox, o número pé na rotatória. Sim, foi fora na zero, ok, line up e mantenha o número zero. Line up, mantenha, foi fora na zero. 90 autorizado o localizador, o TAN 3663, pode descer para 2000? Está agora autorizado até 2000. 2000, 3663. TAN 3896, desça e mantenha até a altitude de 3000. Desce e mantenha até 3000, 3896. Azul 4106, desça e mantenha 5000. 5000, azul 4106. TAN 3196, desça e mantenha 6200. 6200, 3196. Aqui estou na venda, intencionalmente irá manter a proa. O limite agora é o localizador. Mais aqui estou na venda. Mantém a proa limitada pelo localizador? Afirmativo, será dado ainda mais dois vetores ou três para o localizador. Mike Echo November. Zulu Delta Oscar ingressou em Interlagos visual. Zulu Delta Oscar, mantém a altitude ainda de 1500 pés, temos tráfego nesse setor a 1000 pés. Zulu Delta Oscar, agora três suas comunicações. Oscar. Bravo Vitor Oscar, Apuã, 1000 pés. Bravo, Vitor Oscar, desça para a altitude de 500 pés, torre 118.6. Descendo para 500 pés, torre 118.6. Estimativo, 118.6. Dúzia, muito obrigado, tenha um bom dia. O Delta Oscar mantém a altitude de 1500 pés, chame torre 118.6 para ingresso de tráfego. Zulu Delta Oscar. Matheus 1500, chama a torre 3086, Oscar. 3896, desse mantém a altitude de 2500 para final de nave, inicie redução para 1.709. 3896, descendo para 2500 para RNAV, reduzindo 1.709. Zulu 4106, desse mantém a 4000. Para 4000, azul 4106. TAN 3663, torre 118.6, bom pouso. 18.6, bom dia. Aí que eu estou vendo, pouso agora à esquerda na proa 200. Na proa 200, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. O limite agora é a marcação 070. Confirmo, Mike Echo November? Esquerda, pro 200, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite marcação 070 de Simbra. Saltando 070 de Simbra, a proa 23, confirme a proa 200. Azul 4106, desse mantém 50, até o 050, confirmando. 050 manterá azul 4106. Objeto 6726 Recife, agora na frequência 2085. Sim, tá guardando, Vitor Fox Fox. Mantenha o 040, Leste Bravo Lima. Uniforme, mantém o setor, ok? Mantém o setor e aguarde para o cruzamento da eixa de decolagem da 10. Mantém o setor e aguarde. Vida direto, Lapa. Azul 4106, mantém o 50 devido a tráfego na sua posição aí de 2 horas a 5 milhas, mantendo 040 com rumo oeste. lateral 50, azul 4106. Controle de Salvador, trip 5490. Contato radar vigilância, tudo mantém nível 180 no perfil da Momo. 180 na Momo, 5490. 3896, autorizado final, R9, então 3896. 3896, autorizado final, R9. Reportará, Brasil Torosca, mantém 510 e reportará, livrando o eixo da decolagem. O eixo de decolagem, confirme. Mantém o setor e aguarde, estou com um tráfego na curtíssima da 1-0. Confirme a sua atitude, está 500 pés, correto? Afirmativo, 500 pés. Mantém o setor e aguarde. O Zulu Delta Oscar está na final 17, 3 milhas. Visual com o Airbus Delta na final? Visual, Oscar. Munições de prosseguir a retaguarda mesmo? Afirmo. Gente, continue e aguarde. Na 3663, aguarde pista livre. O ajuste agora 1-0 no 3, tráfego a 3 milhas para o pouso da 1-7, ok? Não interfere na sua aproximação. Ok, prosseguindo com 1013, 3663. Saíra 2325, solo aos 37. Livre primeira direita e chame o solo 121, decimal 9. 2325, seguinte, livrando 1219. Forte pista livre, força aérea. 2325, livrando a pista no momento. Saíra 3663, pouso autorizado 110, vento de 1,70 com 2 nós. Livre pouso 110, tá 3663. Solo, bom dia, Força Aérea 2325, livrou na sua escuta. Força Aérea 2325, bom dia, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da táxi sua Kilo. Ciente via Alfa, reportarei antes da Kilo, 2325. Aero, bom dia. O Zulu Delta Oscar está na curta 17. Pouso autorizado 17, vento de 110 graus com 2 nós. Fox Oscar, que ele está na final da 17. Está autorizado o ingresso na final 1-7, o Vitor, Fox, Fox, Fox. Está autorizado na final 1-7, Vitor, Fox, Fox. Azul 4106, direita na proa 070, reposta localizador. Direita proa 070, chamará o localizador, azul 4106. Recepção final da 3296. Oi, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, você. Mike Eco November na proa agora 40.040, Mike Eco November. Mike Eco November 040, confirme limitado pelo localizador. Solo 39, livre primeira direita de imediato, chame o solo 1-2, 1-2, Simão 9. Ali vai chamar o solo, tá 3663. Rua Delta Oscar, solo aos 39, 45. 45, Oscar. Livre pista, reporte pista livre. Reportado, Rua Delta Oscar. Chama Recife agora na frequência 2085. 2085, objeto 67-2000. Está prosseguindo a descida 3196. 3196, mantendo proa, desse mantém agora 5000. É, confirma, a proa que nós estamos agora é a Duna, já passamos em TAP. Então estabilize agora na proa 020, desce e mantém 3000, limite localizador. Esquerda 02000, 3000, localizador limite 319. Salvador, Juliette Bravo Lima. Prossiga. Autoriza prosseguir na subida, atingiu 5000. Autoriza agora no nível 180. 180, está direto, autorizado proa direto de Lapa? Negativo. Azul 4106, estabilizado o localizador. Sente, autorizado sinal S em glide para pista 10, azul 4106. Autorizado lock para 10, azul 4106. Tá 3196, desse mantém agora a altitude 2000. 2000, 3196. Mais que é com novembro controle? Prossiga! Agora curve à direita na proa 120, reposta localizador estabilizado. Boa, 120, reportaremos localizador, Mike Eco November. Então, eu estou mandando para o 1-0, chama a Recife agora em 12685, a secundária é 12545, bom dia. 3602, decolando aos 40, controle 119.35. 935, obrigado, boa tarde. 3896, autorizado pouso 1-0, 140 graus com 6 nós. Livre pouso, seu 3896, só me confirma o vento, senhor, por favor. 130 graus com 8 nós. Obrigada, livre pouso. Vi Vitor, Fox, Fox, confirme, vai prosseguir com o toque de metida? Afirmo.